pés, este controle vai autorizar a aproximação do Embraer 190 para pousar na pista 107. O senhor não vai se aproximar do eixo de aproximação e nem vai interferir com esse tráfego, tá ciente? Permitido, estou mantendo 500 pés e próximo à linha de transição. Não saí dessa posição que me foi paga para fazer o 360, ok? Ciente. O Azul 4207, eu estou com um problema com o tráfego ao norte, que ele precisa fazer uma verificação de linha e não pode liberar a posição. O senhor vai ter ele no Tiqués. Ele está ao norte, afastado 3 milhas e meia. O senhor vai descer para 1.500 pés, está autorizado curvar à esquerda para interceptar a reta final da pista 17 em aproximação, ciente do helicóptero. Ok, está ciente do helicóptero, o 4207 está tendo Tiqués e vai ingressar agora na final da 17. Descendo para 1.500. Positivo. Aproximação autorizada para a pista 97. Reduz a cheque o trem, chame a torre 1186. Reduzindo, chama a torre 1186. Salvador, boa tarde. 3604, centro da TAM, 150. Desça para 8.015 na chegada mais. 8.015 é o NDB? Positivo. Ciente do tráfego, continua a aproximação, ainda 9 estados. Formação de tráfego à sua esquerda, o controle já deve ter informado. Temos um Jet Ranger em inspeção de linha de transmissão da Chef, mantendo 500 pés afastado à sua esquerda em torno de 2 milhas. 500 pés no setor, não interfere na aproximação. Continue, cheque o trem, agora a liberação para pouso, pista no 7. Ok, baixamos e já está baixado e travado, ciente do tráfego, 207. Comenta 95, checado o trem, pouso autorizado, 110 graus, 3 nós. Comenta 95. 7900, alta, sai para pouso. Bravo Oscar, está autorizado prosseguir agora, câmbio. Matheus, vou prosseguir aqui mantendo 500 da EGL. E a intenção agora passando para o setor da cidade, ok? O aeronave totalmente à vista aqui pelo papapapá Mike Bravo. Positivo. Tony, qual é ideal para si, para o Força Aero no 398? O 398, a proa é a 060. Você está seguindo o Charlie 402, que está afastado da sua aeronave 10 milhas, passando 5 mil e descido. Ah, ok, positivo. Viatura Follow, me estacionar no pátio militar, mantém essa frequência até o corte. Brasileira frente, 10 milhas, passando 9 mil e descido. 3604, mantendo 2509. Ok, 220 nós a partir de agora. 220-36904. Antônio, Alfa Juliette Romeu. Prossiga, Alfa Juliette Romeu. Vai, retorno. Para ingresso, Quebec. Câmbio. Autorizado via corredor Interlagos, câmbio. Eu. Papapá, Mike, Vitor Índia, controle. C2222, onde é que vai ser o voo local, capitão? Ah, muito bom. Vai manter 500 pés? Controle está ciente. Vai prosseguir na descida, bom dia. Aliás, boa tarde, 3216, transfere, vai atingir 150. 3216, transfere, desça para 9000, o ajuste 1015, está seguindo 3604 da companhia. Gente, é o mesmo de queda, descendo 9000, 1095, 3216. Controle, 3216, solicita o RNAV da 10. 3216, RNAV, anotei. Obrigado. Pátio 1, 8, 207. Santo, 3604, desça para 5000. 5000, 3604, da Santo. Você está fazendo o 3260-62 de meu, 3260. Salvador, bom dia, azul 4463. Afirma. 8 vai checar aqui. Altitude que está passando? 6.800. Ciente. Então, 3604, vetoração para o sequenciamento. Esquerda proa 030, falha de comunicações, voa em Simbra, magnética 90. 030, falha Simbra 90, magnética 3604, da positivo. Aeronave da gloriosa Força Aérea à frente. E acredito que tenhas no TICAS. Ele está com probleminha no modo Charlie. Ou seja, não está reportando a informação de altimetria. Pouse que eu vai procurar o 3604. Próximo, está certo. O TAN 3216, direto por Serra Vida 368. Direto Serra Vida 368, 3216. Positivo. Oscar Papa Golf, 3 e 100 para 2000, voando Simbra. Você vai pousar na pista 17? Confira o vento. O vento de superfície 090, 10 a 14 nós. Vai ser na 17. Ok, anotei. Perduro 1-6, coluna 0, curva direita no perfil. Dael, Dael, após a subida, Sigrid. 1208 é o controle, 5515 é o transponder, WebJet 6741. 5515, obrigado. 7741. Da pista 10. Positivo. O TAN 3604, o senhor vai descer para 2000 e vou manter o. Vou modificar o alternado para falha de comunicações. Vou acima para a magnética 100, 2000 para o NDB Zulu, câmbio. Falha de comunicações, 100-2000, NDB Zulu, 3604, descendo para 2015. Positivo. 3216, 4.000 autorizado, 2209 na velocidade. 220, 4.000, 3209. O 398 atingiu 5.000. O 398, vamos continuar descendo para 2.000 pés. Até 2.000, o 398. Desce para 1.600. Aguarde para prosseguir para 1.600, Papagol. Alfa Juliette Romeu, direto para o final da pista 17. Alfa Juliette Romeu. Oscar Papa Golf, visual autorizado prosseguir descendo, até 1.500. Golf, descendo. Poderia só confirmar para o 3604, já pode descer para 2.000 ou só em caso de falha? Não, vamos descer para 2.000. Vamos apreciar a bela ilha de Taparica à frente. Ah, ok, obrigado. Descendo para 2.000. Alfa Juliette Romeu, chame a torre, 1986. Alfa Juliette Romeu. Torre Rochelet 6213 para o táxi 107340 com FIS. 107, 107. direita vai chamar a torre, o 6213. De fraco, Romeu. Romeu! O 3604, direita proa 070. 070, 3604 da TAM. Controle Salvador, boa tarde. Bom dia ainda. Voo 9754, vai passando 180 para o nível 1950, formação Tango. O 754, desça para 2000, direto Duna com 1015. 2000, voando Duna, obrigado. Acho que é Papagô, torre agora 1186, bom pouso. Ela passa pela direita no 7. 1398, curva à direita, voo em Simbra, retorne a Simbra agora, proa 100, desça para 1600 pés, inicie redução para velocidade de aproximação e cheque pré-pouso, 1398. Curva à direita, proa 100, para Simbra, fazendo cheque pré-pouso. 62 ou 3? Da Bridge 208-5444 ou azul 4207. O TAM 3604, vamos voar Simbra agora, 2000 pés. 2000 Simbra, 3604 da TAM. Eu preciso de uma verificação no localizador. Positivo, vou verificar. Clipe checado, continua aproximação, agora liberação para pouso, sou 0398. 398 para pouso. Aguarde autorização para o pouso, que aguarde pista livre. Finalmente aguardar autorização para pouso. Apagou esse visual com tráfego. 22, posicionamento, posição número 9. Autorizado, vou chamar o TAC, 22. Qual o baixo aí travou, Romeu? Pouso autorizado, após a faixa da mata, castigo. Abaixa. Abaixa, pouso autorizado, 100 graus, 6 nós, alfa, direto, Romeu. Romeu. O RNAVE ou a gente encurta a Duna 2000 e LS se aproxima? Ah, não dá tempo, prossegue no RNAVE mesmo, senhor. Mantendo o Serra Victor 368. Positivo, está autorizado o RNAVE. Obrigado. 213, decolado 217, controle 1208, Bojacha. 208, até mais tarde. Conselho 398, informação de tráfego com o Charlie 402, sinal curto aproximadamente 2 milhas, cabeceiro no 7, não interferindo na aproximação. Continua igual a liberação do pistão 0. 398, persegue, liberação para o 0. Sudan 3604, vou amarrar estabilizado. Controle Salvador, bom dia, Oceano 6213, boa tarde já. Oceano 6213, controle. Passando 2300, iniciando curva direita. Oceano 6213 é o controle e contato radar. Controle. Checado, 110 graus, 13 nós no 7, livre pouso, autorizado. Pouso, livre pouso. Reitero, reduza, checa o trem, torre 1186. 3604. 3086, 3604. Salvador está 3804, com a zona forte. TAM 3804, desça para 5015. Chegada mais. 5015, TAM 3804. Ok. Seu desejo é o RNAVE e o ILS. Já está operando, então vão cumprir a princípio a mar e 5 mil. Salvador 62, 13 da Xanel, pode voar Leda? Positivo. Voando Leda, 6213. Salãozinho 9, à direita, sequência ali na área, está. Média. Poçaram 398, confirmo pouso autorizado, 710 com 14. Poçaram 398, zero pouso, tem baixado travado. Checado, Bira. Realmente estamos aguardando aqui o operador do Finger, parece que travou aqui, o Finger travou, não sei. Tá, estamos nessa escuta. Ah, sem nenhuma oscilação. 7. Caso não obtenha a autorização para o pouso, reporte na DA, iniciando a aproximação perdida. Positivo, reportará. 2 no meio. Mike Quebec, aliar e manter a cabeceira no 7, Quebec. Uno 0, Uno 5. Táxi, pátio, Índia e Alfa, quando pronto lá, 18-6, chama 5728, obrigado, boa tarde, até daqui a pouco. True velocidade. Reduzindo agora para 250. Ciente. Milhas e meia do Serra Victor 372, baixando agora visual. Gente, RNAV 372, continua igual a liberação, agora é o número 2 para o pouso, tá 3216. Entrando o pouso, 3216. Oceano 398, solos 21, esquerda, agilizando o táxi, por gentileza, estacionar a frequência de bate militar, mantenha-se até o corte. T04, vento 1, 1 0 graus, 1 6 12 de nós, altinho 1 0, 1 5, checado trem, livre pouso 1 0. Trem embaixo, livre pouso 3604. Mike Bravo, chame a torre, 1 1 8 6, solicite instruções. 1 1 8 6, grato. Ok. Um instante para a decolagem. Salvador, papapá, Mike Bravo Oscar. Papapá, Mike Bravo Oscar, intenção de pouso é o Fátio 3? Afirmativo, linha do litoral sul, tô mantendo 500 pés e tô a 6.5 milhas. Gente, manter litoral é porte vertical do farol de Itapuã, Mike Bravo Oscar. Mike Bravo Oscar, sente, reportará. TAM 3804, Tuna 2000 pés autorizado. Uno 754, livre LS. Livre LS, Uno 754. 3216, checado trem, pista 10, livre, pouso autorizado. Uno 10 graus, Uno 612 nós. 612 de nós, Uno 612. Juliette para o 05, boa. 2-1-6. Bravo, Oscar, é a torre. Prossiga. Quem está presente tem condições de aproar a final da pista 1-0. E... na sequência vai ser autorizado direto para o pátio 3. Afirmativo, prosseguindo para lá. Da presente final 1-0, vou decolar um minuano do pátio da cabeceira 17. Não vai interferir na sua aproximação, ainda está na praia de Itapuã, confere. Afirmativo, o Mike Bravo está 7. Vitor Mike Quebec tentando a esteira de imediato. De imediato, quando ponta, tentando a esteira, 110 com 16, Quebec. Geleg manter 5728. Ali mantendo no 028. Que bravo, Oscar, voltando. Manda. reporte visual com o Minuano decolando a pista 17. Assim que visual será autorizado direto para o pátio 3 nesta frequência. Afirmativo. Tá 3-2 no meio, no solo 2-4 direita, via Eco 2-9. 2-9, tá 3-2 no meio. Solo Salvador, boa tarde, a da 3-2 no meio, livro no Eco. Alfa, mantenha antes da Juliette, tá 3-2 no meio. Vitor Mike Quebec, decolado aos 2,5 minutos, assim que interceptar a linha litoral à direita, chama controle 1-20-8, até o regresso. Tínhamos o helicóptero na linha litoral, já está aqui em cima da Avenida Dorival Caymmi, não interferir na sua, no seu deslocamento aí pelo corredor Axé. Quebec, chama controle e interceptar a litoral. Bom trabalho. Boa, até a volta. Webjet 5728, pista 1-0, decolagem autorizada, 100 graus, 14 nós. Iniciando, 5728 no zero. Instrução pro azul ainda, desça para 2015, Voiduna, 220 nós. Número 612 é para pouco. Olha, é instrução pro azul, placagem. Azul 4076, este é o controle Salvador. Velocidade 220 nós, desça para 2015 Duna. Número 612 é para ponto. 220, 2000 Duna. O Azul 4076. Gol 1754, localizador e aproximação. Reduza cheque o trem, torre 1186. 286, tem já 1754. O Sera 2561 está autorizado ILS. 2561 autorizado ILS. 100 graus, 13 nós. Reportarei, 1754. 5728, Webjet, teclado aos 26, controle 1-20, décimo 8, boa viagem. 208, boa. Boa tarde, 5728, eu coloco os 1300 na sua escuta. Web 728, controle, meu cordial, contato radar. Solo controlado, reporte, 5-14. Nossa, reportará. Controle Salvador, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, controle. Vitor Mike Quebec decolou, se escuta. Mantendo meu pés na chefe. Ciente, chame no através do farol da barra. Chama através do farol da barra, Quebec. Salvador, 2 horas e 40, 108. Seu bem, está pronto para o Alfa, moto espera pronto, 286, 446, 3, contra rádio. Cruzado 190, desce 170. Web 721, desça para 2000, direto Duna 1015, 229 na velocidade. Ok, desce para 2000, direto Duna 1015, 220, mais Web 6721, a gente vai voar direto Duna, vai interceptar o localizador, completar a aproximação ILS, cheque no TICAS, meia dúzia de aeronaves à frente. E aí, dois anos. O Azul 4076 voltando. É, foi sim, capitão. Duna 2220, para a gente fazer um sequenciamento e cortar a trajetória de todos os senhores. E agora melhorou a sua posição para pouso, já que é o número 5. Ok. Duna. Cinco meia está no localizado. O Sera Brasileira 2561 está passando Duna no curso localizador em aproximação para pouso, cheque o trem, torre 1186. 1-2-8-6-2-5-6-1. Torre Salvador, Força Aérea 2561 no localizador. Força Aérea 2561, sede do tráfego, reporte marcador externo baixar, travado. Reportar ano externo, 2561. Azul 4463, é código imediato quando autorizado? Tá pronto, 4463. Gente, alinhar e manter, prepare-se para decolar de imediato quando autorizar. Ali mantém no 0, 4463. No solo 30, direito, 1219. 219, boa. Olímpio 03, mantenha a velocidade, está autorizado o ILS. 1-4-4-6-3, vento 1-0-0 graus, 1-4-9, altinho no 0, 1-5, decolagem autorizado. Tive decolagem no 0, 4-4-6-3. Solo 2561, Fátima militar ou autoridade? Militar. Gente, continua a aproximação, cheque o trem, igual a liberação para pouso. 100 graus, 13, 9, 1015. Aguarde pista livre. Aguardando pista livre, prosseguindo, o trem está embaixo travado, passando o marcador externo. Já alfa, quanto espera da 1-0-2-18-18.6, com 1-0-9-5-3-8-9-5. Juliette 02, 93, 2, 1, 6. Você é 251 no pouso, autorizado. Vento 1-1-0 graus, 1-2, nós. Pouso autorizado, 2-5-6. Azul 4076, vetoração. Esquerda, proa 025, permanece a descida para 2000. Tem como limite localizador, azul 476. Esquerda 025, 2000, localizador ao limite. 3804, Duna localizador em aproximação, reduz a checa trem, torre 1186. 786. Controle, bom dia, azul 4463, da El, nossa escuta. 4463, controle, meu cordial, contato rodar. Mantenha o ponto de espera. Mantenha, 3-2-8. 728, chame Recife 12685 com restrição de nível 190. Boa viagem. 265-190. Salvador, go on, Ram Jeff. 6-7-4-1 to push back and start up, stand 1-0. Usando a cabeceira no momento, aguarde a liberação. Guarda. Push back and start up, Ram Jeff, 7-4-1. Azul 476, proa 050 agora, limite localizador. 50 lock, 2476.